Nasci pra guerra, me sinto tão calmo. Nós somos Dimas, lavros escritores de salmo. Que acha que eu sou ateu, não me conheceu. Pra minha mãe e pro rap, pra minha mãe e pro rap. Eu sou um presente de Deus, reencarnação do punk. Soldado grit viva, isso não é rap, isso é grito de torcida. Meu funk é mais proibido do que minha vida. Faço som envolvente pra molecada envolvida. Facção carinhosa, minha vida, ninguém imagina. O preto nordestino fazendo clássico com a moça. Bota tocando violino, olha que lindo. Só bota tocando violino, jamais me siga. Só siga em frente, a chuva são os deuses. Suspiro com nojo da gente. Rap, eu já te amei. Hoje eu me amo. Nós somos a revelação, nós somos a desgraça do ano. Desgraçado, desgraça do ano. Desgraçado, desgraça do ano. Desgraçado, desgraça do ano. Desgraçado, desgraça do ano. O charme da carne é fraca. Quero ver se tu entende a proposta. Viemos no meio do nada, aparecemos causando discórdia. Todo dia eu olhava pra faca, só ela me dava resposta. Só ela me dava resposta, só ela me dava resposta. Tudo que eu procurava, encontrei da melhor forma. Tudo de mão beijada, fama, putas e drogas. Tu aí se fazendo de louco, eu aqui batendo minhas cotas. E quem tá achando que é pouco? Problema nós temos de sobra. Judas nós temos de sobra. Treta nós temos de sobra. Disposição nós temos de sobra. Temos tudo de sobra. Temos mulheres de sobra. Temos dinheiro de sobra. Droga nós temos de sobra. Temos respeito e atitude. Você aí com as sobras. Com as sobras. E que ele flow. Ele flow. Ai, ó. Essa cicatriz não permite eu esquecer de onde eu vim. Essas madrugadas sempre me lembrando que eu tenho rins. Já que só querem fritar, as chapas esquentamos. Somos deuses que encarnaram pra prender, raio gostamos. Bate um inimigo, reze pra ele ser salvo. Eu sou Salomão, demônios tem me respeitado. Mano, tu insiste no vacilo repetido. Não reclame dos seus manos raptados. Descobri que é ruim por não conseguir decifrar. Igual falar que o ouro é feio porque não pode comprar. Hoje somos índigos, antes mítico. As minas se molhando mais que o índico. E eles falam que eu só preciso de um hit. Essas ruas me conhecem, mano, isso é um hit. Tipo mastigando vidro, eu tô cuspindo sangue. Eu tô vindo em gangue, eu tô vindo drunk. Eu tô vivo, mãe, eu tô rico, mãe. Eu vi o futuro, eu juro. Eu não sou filho do fim do mundo. Mas essa merda me puxa, essas mini, essas armas. Eu com a Glock na nuca de um X9 bucha. Bala lá, bala lá. Desgraçado, desgraça do ano. Desgraçado, desgraça do ano. Desgraçado, desgraça do ano. Desgraçado.